perdida no tormento. Sua alma marcada pelos traumas do tempo. Acorda todos os dias tentando ser forte, mas a vida é uma luta, um constante esporte. Entre ansiedade e cobrança, ela tenta se encontrar. E em meio ao caos, busca forças pra continuar. Ela encontrou Deus, então no caminhada. E a fé começou a ser a sua espada. E o amor começou a nascer quando ele chegou. Mas a dor no seu coração ainda não se apagou. Entre brigas e desentendimentos, eles tentam vencer os seus tormentos. Mas há esperança, há um amanhã melhor. O amor de Deus é um farol que nunca se apagou. Mesmo que a realidade tente te vencer, a força e a fé vão te fazer renascer. Há esperança, há um amanhã melhor. O amor de Deus é um farol que nunca se apagou. Mesmo que a realidade tente te vencer, a força e a fé vão te fazer renascer. A esperança, ela começou a mudar, a se transformar. Deixou de pensar só em si, começou a se doar. Conheceu um rapaz e o amor floresceu. Mas as feridas do passado ainda afligiam, meu Deus. Entre as brigas e o medo de se abrir, ela tenta mostrar o quanto pode se ferir. Mas o amor é forte e eles lutam pra dar certo. Deus abençoa mesmo quando tudo parece incerto. Entre brigas ou sorriso, mesmo esperança. Que vital do tudo parece incerto. Mas o amor começou a nascer quando ele chegou. Mas a dor no seu coração ainda não se apagou. Entre brigas e desentendimentos, eles tentam vencer os seus tormentos. Mas há esperança, há um amanhã melhor. O amor de Deus é um farol que nunca se apagou. Mesmo que a realidade tente te vencer, a força e a fé vão te fazer renascer. Há esperança, há um amanhã melhor. O amor de Deus é um farol que nunca se apagou. Mesmo que a realidade tente te vencer, a força e a fé vão te fazer renascer. A esperança, o caminho é longo e a dor é real, mas a luz de Deus é um brilho celestial. Com amor e fé, eles vão conseguir, pois juntos eles têm o poder de resistir. A esperança, há um amanhã melhor. O amor de Deus é um farol que nunca se apagou. Mesmo que a realidade tente te vencer, a força e a fé vão te fazer renascer. A esperança, há um amanhã melhor. O amor de Deus é um farol que nunca se apagou. Mesmo que a realidade tente te vencer, a força e a fé vão te fazer renascer. A esperança, lutando contra a realidade, mas nunca sozinho.